3217, curte acionamento no 1. Autorizado, chame para o táxi. Essa vista 1-0-3560. 3560, chama a torre 1 no 895 composto. 895, obrigado. Zero, a rota Peslu 41, após conforme rota do plano, vai decolar da 197, com curva à esquerda, saída Omo, transição Nissa, controle 119.8, transponda 5530, correção para a saída Momo, Cogibo, após direto trova, o Lima, Juliette Lima, com curva à esquerda. Está restrito nível 300 e está autorizado direto Petrolina. 300 direto Petrolina, obrigado. Em que parte 5? Parte 5, quanto e quantos a bordo? Lima, Juliette Lima. A EBTA com 9 pessoas a bordo. Chame a torre 1895 para o acionamento. O Lima Juliette Lima tem um bom voo. Para ataque de voo no 620, estamos com 187 a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas. No 620, livre táxi, pátio, Índia, correção pátio até o través do portão 05, voo no 620. Ataque até o través do 05, 620. Passaredo 2231, pronto para cópia. Salvador Barreiras 180, Whisky 42, decola pistão 0, curva à esquerda, Momo, transição VATAP, controle 119.8, transponda 5577, o Passaredo 2231. Pátio 3, chame pronto para posicionamento. Entra 4-0. Aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Confirme, cometa. Autorizado ETAP, cometa 4-0. Para o táxi TAM 3217 com 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 12 minutos, alternando Guarulhos. Confirme apenas pessoas a bordo? 174, 174. Ok, ele táxi à direita, ponte espera 1895, ajuste no 096. Boa viagem. 1895, 096, TAM 3217, grato. Trip 5627, chama o centro Recife, chama 26.85, alternando 25.45, bom voo. 2.9.5.0. Igualmente, comandante. Solo, uma boa, até 3.5.6.0, de Bruno, se escuta. 3.5.6.0, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette. Solo, TAM 3145, solicite estacionamento na posição e posterior pushback no gate 06. Sim, atingimos para o push, 3145. Bora. Noite 69, desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 02000, autorizado X-Ray, foi parado, noite 69. 03217, boa noite, a linha decola 60, vento 180 graus, número 9. A linha decola 10, 3217. Ingressa Juliette, portão 02. Confirmando ao 02, 3560. Gente, aguarda a cópia e o ajuste no 09. Saiu. Chama Recife, 126.85, alterna 12545, bom voo. 20, boa tarde, Jalim, mantenho no zero. Aguarda a cópia e o ajuste no 09. Isso, bom voo. 09, 3217, decolou. 3217, contato radar na decolagem, se mantém 360, sai da árvore. 360, árvore. Acione a identificação. Copiar. Confirme. 620, livre de falar de destino 0, vento 180 graus, 149. Livre de falar de voo, 620. Zulu Alfa Tango, chame a torre. 1895 para o táxi, ok? Está no Pat 5 para o Pat 4. Então, reporte na saída do pátio 3, então, Zulu Alfango. Localizador visual no zero. Vou no 869, chama Torre 1 no 8, decimal 9, composto. 285, obrigado, boa tarde, mano, 869. Autorizado, chame para o táxi. Acionamento critério, rapaz, ataque. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1869, passando estéreo, baixar travado. Gol 1869, boa tarde, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 159. Livre pouso no 0, gol 1869, obrigado. Gol 1620, decolador 46, controle 119, decimal 8, aciona 5565, por gentileza. G98-5565, acionado. 169, táxi, pátio, mundial, considera 1895, ajuste no 016, boa viagem. Pátio, mundial, considera 1895, torre 1969. 1620, contato radar, submantenho 370, saída PUCA. Acionando 370. Cometa 40, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. São 3217, restrito no nível 300. 3300, 3217. Tango, dê passagem na Datan, após prossegue na Lima, reposte na Quebec, para ingressar na pista 17. Faz o gol autorizado para o SPEC, está 3145-106. Após o SAN, não. Após a aeronave de pequeno porte, ultrapassar a retaguarda. Sim, estou aguardando. Olhe para o 107, qual a sua velocidade indicada? O 107, reduz até 2309. Juliette Lima está autorizado, eu posso entrar em ingresso na pista no 7. Na 6210, aciona a identificação, desce até o 100, chegada a Mari. Tango, reporte na Lima. Baixaria do 2231, Pompeu B 51, 51 a bordo, 5 horas e 49 minutos de autonomia, alternando Brasília. 2231, livre táxi, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, quanto espera, 1895, ajuste no 016, tem uma boa viagem. Alternativo, pátio 3, Alfa Índia, ponto espera, dá 1901295, baixaria do 2231. Paulo Golo, 89, livrou. 120, 1. Parado, viagem 1869. Bom, 1169, ali, decola piscina 0, vento 180 graus, 149. Ali, decola 0, 1169. 5933, confirme o horário do plano de voo. Ok, eu não tenho nada do seu plano aqui no meu sistema, ok? Eu vou coordenar com a sala IF, só um instante. Channel 1228, 5. Eu tenho uma mensagem de cancelamento do seu voo para Salvador Recife, ok? Tenho uma mensagem de cancelamento, Rio 5973, Salvador Recife. Desajuste no zero no meio. Do 4206, desça para o 070. Seixo Lima, Juliette, sim, estamos com um tráfego a 2 milhas e 100, vai ter que aguardar para decolar, a gente vai ter um tráfego vai pousar no 1-0. Decola pistão 0, curva direita, da El Leda, pois Leda Motiva, controle 119-8, transponder 5031, azul 6909. Começa 4-0, continua a aproximação, já pode baixar o travado. Começa 4-0. Sua frente é o Pátio 5. O senhor vai para o Pátio 4 ou Pátio 5? Oi, boa noite. O geral do aeroporto é Pátio 3. Aliás, boa tarde, controle Salvador. É o gol 1169. Olympus 107, voo a ITAP. 3190, aciona a identificação, desce até o 1110, chegada a mais. No transponder, a saída da Elita Motiva. Radar, sub mantenha o 360, voa Leda. 360, voa Leda. 1169. 155, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite localizador. 1-1-1869. O Lima Tango é o solo Salvador? Para que parte? Ok, então autorizado o cruzamento da pista 1735, o Zulu e Matan. Chané 6210, desce até o 070. 2 a bordo, 3:25, até na torcida. 3145. Vai observar a aeronave da Gol que vai ingressar para o portão 1. Após prossegue. Pátio Índia Alfa, com espera 1895, menos 16, boa viagem. Olha o gol, Pátio Índia Alfa, 1895, obrigado, 190, aciona a identificação, desça para o 080, chegada mais. Avisar, prossegue, começa 4-0, 3 minutos, baixar o trabalho. Começa 4-0, bit checado, livre pouso no 0, vento 170 graus, 129. Começa 4-0, livre pouso no 0. Prossiga. Mantenha a posição, aguarde. Lima Juliette Lima, tenta possível visteira, série de decolagem da 17, o vento 170 graus, fundo 39. Fusão 07, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, vai seguindo na aproximação. Entra 40, solo 56, libera a esquerda, acessionar a frequência livre. Lima, decoda 57, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até. Olimpo 07, desça para 3 mil pés, ajuste no 016. Olimpo Salvador, muito boa tarde, decolado, Lima Juliette Lima, correndo à esquerda. Lima Juliette Lima, contato radar, sube montanha 360, saída Morro. Olimpo 07, boa duna. Controle ascendente 210. Rumpa 55, resta uma navegação para o Edzuna. Funciona 6210, prossiga. Está atingindo 070, sempre que está reduzido, seria interessante a gente manter uma descida constante. Para não ficar um pouco alto. 76210, desça até 400 pés, ajuste no 0 no meio. 4000, a medida das restrições, o Lima Juliette Lima. Confirme, para controle. Livre das restrições de altitude, o Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, tá sem restrição. É confirmando livre das restrições de altitude, Lima Juliette Lima. Olimpo 107, desça para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Funcionar 6210, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o A360, limite ao localizador. Localizador. 3190, reduz a 2209. Vai reduzir 2209, TAM 3190. 1169, chama Recife, 1251, alterna 13395. Colagem, pista 10, vento 170 graus, 149. Ativo, colagem. 3-3-0. 3-1-4-5-0, pronto, 1-0. Pista 3-1-4-5, mantém o ponte perto. Desça até o 050. 055, informa sua velocidade indicada. Com 1120. Tem condições de incrementar até Dunas para 1160? 2231, decolado aos 2000. Controle 119.8. 119.8, passaria do 2231. Informa que o mesmo está com 120 de speed. Não acreditava. Controle Salvador, eu passaria do 2231, está cruzando 1500 pés na Momo. Passaria do 2231, contato radar, se mantém 1180, saída Momo. 180, saída Momo, passarela 2231. Foi, travou. 4206, entre ponto, pista 90, ventura 70 graus, 1-5 nós. 1-5 nós? Afirmativo. Ok, livre pouso na 10, azul, 4206. Janela 6210, informa que vai ultrapassar o localizador, não limite a radial 300. Limite a 300, Salvador 62. Já apresentou o localizador 8507. Olimpo 107, Torre 1 no 895. Salvador, Rua de Cus, 107, estabilizado no localizador. Muito grato, comandante. 7-5000, 3190. 3190, mantenha o 050 e retorno para o sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite ao curso do localizador. Reação à navegação para o Odizuna. Odizuna, 6210. Acho que travado. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Olympus 107. Aguardando a autorização para pouso, Olympus. Ok, fique atento ao balizamento aí no parte 4, ok? Os alunos matando. Obrigado, Lima de Beto Lima. São 3190, reduza 2009. Está reduzindo 2009, São 3190. Pista pela direita, solo 121, decimal 9, agilizando manobras por gentileza. Da direita, decimal 9, decimal 9. Olympus 107, livre pouso, pista 90, ventuna 70 graus, 1-9. Livre pouso, pista 90 para Olympus 107. São 3145, visual com tráfego nacional 1-0. Visual 3145. Cada passagem do mesmo, está autorizado aliar e manter a cabeceira 1-0, TAM 3145. Sentar. Não escuta do 3491? 3491. Porque o 3491 perdeu o contato com o 135? A gente está 5 milhões de quantidade de descida. Gente, 5491 não aciona a identificação, assim que o ideal de descida desce até o 050, chegada à manta autorizada. Toda a quantidade de descida aqui na 050, chegada a mão, 5491. David 50, aciona a identificação, desça para o 050, chegada a mão. Rumba 55, chama a Torre 1 no 895. Salvador, TAM 3190, mantém essa pro ainda? TAM 3190, reduz até 1-809, nós. Desça para 3-10, ajustando a 0-1-6 e está autorizado Duna. Autorizado Duna, descer para 3000 com 0-1-6, 180 nós, TAM 3190. Lima 55, continue a aproximação. Ponte quando baixar de travado. Tá baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, eu vou para 55. Tá 3145, livre decolagem, pista 0, vento 170 graus, 14 mais. Pois olha, decolagem 3145. Muito obrigado, até. Livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 13. Livre pouso, 55. 145, decolar 207, controle 119, decimal 8. 198, 3145. Tá 3145, ó. Tá 3145, contato radar, se mantém 360, vou ler após 2000 pés. Após 2000, Leda, eu sou da 360, tá 3145. O Rio tá pronto pra cópia? Salvador Recife, 3110, para o Oeste 58. Decola pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponder 5046, o Rio 5973. Pista 07, mantenha na Delta. 7343, champando para posicionamento. 3190. Na 3190, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. LS X-Ray 2000, autorizado para o sentimento, reportará estabilizado, tanto 3190. Em 9-9, à direita, por espera, 1895, 1016, boa viagem. 5629. Bom, ativar a 3145. Tem o perfil da saída inicialmente. Mantendo. Número 66, aciona a identificação, desce para o 050, chegada à área. Salvador, 54 na Viana? Tá, 3145, voa Bridge. Pro Salvador, 354 na Viana? Prossiga. Teria alguma possibilidade de ir na proa de toque? 354 na Viana, voa Duna, desce pra 2000 e 0 no meio. Voa Duna, descer pra 2000 com no 0 no meio, 54 na Viana. Save 50, controle. Qual a velocidade de cada? Suzano 07 cruza de imediato, pista no 028. Cruzamento, está autorizado o cruzamento no 028, Olimpo Zuno 07. 5, vou abrir. Tá 3145, controle. Prossiga. 3145 copiou a informação do controle? Mas escuta. Boa bridge. Bridge. 1019. Foi cérebro estacional. Xenemia 210, livre pouso, pistão 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 4 mais. Claro, pouso, pistão no 0, 6, 2, 1, 0. Estabilizado, TAM 3190. TAM 3190, chama a torre 1895 com pouso. 1895, boa noite, TAM 3190. Salvador, muito boa noite. TAM 3190, final do X-Ray, dá 1-0, baixado e travado. Gente, o TAM 3190, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a autorização. Guardando pista livre, TAM 3190. 3145, chama Recife, 1251, alterna 1-3325. Lógica Tango Vito, aciona a identificação, desce até o 050, voando a Prodro R. Fátima, em Jofa, ponto espera, 1895, menos 16, boa viagem. Linha 210, solo 13, direito no 219, agilizando manobras, por gentileza. Na Fox 219, 6210. Recife, passarei 2231. Agora sim, livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 169. Livre pouso na 190, TAM 3190. Faz o 6999, resolve o tráfego final 90. Faz o mesmo ali, mantém. Cabeceira 190. TAM 3190, solo 015, direita no 21 decimal 9. Direita 219, TAM 3190. Alô, Salvador, uma boa noite. TAM 3190, livrar à direita, não sei escutar. 3190, taxi via Alfa, reposta de Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar o TAM 3190. Siga. 895. Meia 210 na Alfa, antes da Juliette. Sou Juliette, portão 4, 6210. Juliette, portão 4. É. 549 no ciente, autorizado o X-Ray, rapaz, estabilizado. Quatro, 6999, decolado 17, controle 1, 99, sinal 8. 98, azul 69, 99. Controle Salvador, azul 69, 99, decolagem. Azul 6999, contato radar, se mantém 340, boa Leda. 340, direto Leda, azul 6999. Estou no 1-66, reduza 2009. Gente, reduzindo 2009, no 1-66. Tá, 1-21, decimal 9. 5491, estabilizou? Estabilizar agora. Chama torre, 1-8-9-5, chamada 5-9-1. Sou no 1-66, desça para 2000 pés, sou autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, estou trazendo estabilizado no ILS X-Ray, ou no 1-66. 5 só instante a cópia do ajuste no 0-1-6, Lima, Lima Alfa. Olá. Faça hora baixar de trabalho, 5-4-9-1. Controle 1, 1998. Muito obrigado, bom serviço. Controle cordial, Rio 5973, decolado na sua escuta. Rio 5973, contato radar, se mantenha o 310 e voajamo. Ah, 310, direto Jamo. Certo. Rio 5973, voa direto Aracaju. 5973, direto Aracaju, obrigado. Dave 50, desça para 2000 pés, via o ajuste 1-0-1-6. 2000 via 1016. Dave 50. E aliás, chegou o 9166. Estou no 9166, torre 1-8, decimal 95, composto. 1895, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Paulo 1-66, final da 1-0, baixar travado. Excelente gol 1-66, número 2 para pouso, continua a aproximação aguardando pista livre. Aguardando pista livre, o 1-66. Controle 119.8, transponda 0275, Lima Limal. 5-0, reporte estabilizado. Comportamento estabilizado. Azul 6919, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 13395, bom voo. Recife 125, 13395, Azul 6919, obrigado. 3895, bom voo, até a Grécia. Alfa Livre acionar chame táxi. Tripe 5491 no solo 22, agilizando manobras, por gentileza. Livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Bom, no 66, continua a aproximação, reporte na DA. Reportará na DA. Gol no 1-66, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-69. Livre pouso na 1-0, gol no 1-66. No 1-66, solas 2-4, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1, gol no 1-66. E 5-0, decepção. David 5-0, torre 1-8, decimal 9-5, composto. 8-9-5, obrigado. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar. Aciona a identificação, desça para o 060, chegada a Mari. Confirme para a torre? O GM 50, aproximação final para 1-0. O GM 50, confirme. Afirma, o GM 50. A de 3567, só instância 4, ajuste no 0 no meio. Com o meu bravo, acho que é o número 3 na aproximação, sendo que o número 1 é o transporte de inferno. GG, pouso no 1-0? Afirma, afirmativa, pouso final. 7, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-4-9. Livre pouso 1-0, confirma o vento? 1-70 graus, 1-4-9. Gente, gente, obrigado. E reporta visual com 1-7. Guará para 1.500, guardará visual com 1-7, só se eu Golno 645, boa tarde, aciona a identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 016. Chegada, bom fim. Golno 645, inicialmente mantém a chegada, é o número 4. Da Arbó Elefa. Pronto, cópia. Salvador Brasília 360, Pesolo 197, decola pista 10, curva à direita, saída Arbó Elefa, controle 119.8, transponder 5052, Sultan 3567. 5 minutos. Correto, chama para feedback de sonamento. Chama para o táxi. Azul 4206, prossiga. 350, sala 28, direita no 21, decimal 9. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19 decimal 8, aciona 5060, proteja. Sr. Visual, boa noite. Correto, chama para feedback de sonamento. Capitão Vitor, visual, capítulo 17. Chama a torre, 1 no 8 decimal 9. 118 decimal 95, acessando o Vitor, grato. Dan 3894, desça para 2 mil pés, ajuste no 016. Dave 50, táxi via Alfa Delta, repartindo a Delta para o cruzamento. Torre Salvador, boa noite, passa Tango Oscar, Tango Vitor, voando na proa de rotatória. Sete Oscar, Tango Vitor, voa na proa da... Está autorizado o sinal 17, reporte na curta, o Oscar Tango Vitor. Reporte canal na curta, o Oscar Tango Vitor. No país, ajuste 101 no meio. Lima Lima Alfa, livre decolagem, pista 97, vento 8, 0 graus, 159. Autorizado, rapaz, livre táxi, tá o pátio militar, que vai ser livre estacionar. Acho que tá algum vídeo controle. Acho que tá algum vídeo controle. Meu bravo, acho que a redução para 2009. Salvador, você voa Papa Tango Oscar Tango Vitor, o brilho máximo da balizamento da pista no centro? Será ligado aqui o balizamento Oscar Tango Vitor? Graças, Oscar Tango Vitor. Tango Vitor, escuta. Vai escuta, Oscar Tango Vitor. Devido ao controle remoto aqui do balizamento da torre, o balizamento da 17 não acendeu, ok? Prossegue para pouso na 17 ou pro na 10? Vai prosseguir pouso na 17, totalmente visual aqui, o Oscar Tango Vitor, vai só travar no final da 17. Ciente 170 graus com 14 mais. Ciente Oscar Tango Vitor, pouso autorizado. Pouso 360 pré-aprovado, aceita? 360. Autorizado Galeão, nível 360, guia Terzulu 10, saída da El, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5047, coteja. Controle, eu vim para o Lima Lima Alfa, contato radar, Silva Paruti 080, direto Coral. Direto Coral, Lima Alfa, 080. Chamamento correto, chama para pushback sonamento. Última aeronave? Eu bravo OIS, cadência para 2 mil pés, redução para 1809. Autorizado, final IRS, porta estabilizada. Com que imitações a última aeronave? Gente, está autorizado o táxi até a taxi papá, reporte para ingresso. Mantenha a posição, o Mike é o presidente. Oscar Tango Vitor, falou 3-4, confirma intenção de pátio. Autorizado Tec-Tec, forte livre na 735, Oscar Tango Vitor. O Lima até o fator de ataque, até que foi papai, pode ficar no ingresso na pista. Quem é com o Gillette na escuta? 3894, complexo final, cima torre, 1-1-8-9. 1-645, desça para 2000 pés, redução para 2009. Autorizado, sinal LS, porta estabilizado. 2000 pés, redução 2009, 1-645, autorizado LS, porta estabilizado.